Sustentare Podcast. Professor Serafim, que conhecimentos possuem os profissionais certificados Yellow Belt? Sendo Yellow Belt a primeira faixa dentro das faixas evolutivas do Six Sigma, o Yellow Belt ele assimila conhecimento que vai possibilitá-lo em participar de projetos de melhorias, né, usando o método Six Sigma, ou lançamentos de novos produtos, novos processos, ou mesmo novos serviços, usando o Design for Six Sigma. Com isso, ele tem esse skill de participar de projetos, mas ele ainda não lidera projetos, porque essa é uma incumbência ainda de Green Belts ou de Black Belts. Um profissional Yellow Belt tem como atribuição treinar, ou pode treinar, outros funcionários na metodologia Six Sigma? Embora o Yellow Belt já assimila bastante conhecimento básico com ferramentas específicas do Six Sigma ou do Design for Six Sigma, embora ele participe desses projetos, ele pode até conduzir alguns pequenos projetos, mas ele ainda não treina. Essa incumbência de treinamento, ela fica a cargo de dois níveis superiores aí, que é o Green Belt e o Yellow Belt. Logo, a incumbência de treinar fica a cargo do Green Belt e do Black Belt. O Yellow Belt, ele pode conduzir projetos, porém assistidos pelos Green Belts ou por um Black Belt. Como certificar-se Yellow Belt? Bom, o Yellow Belt, ele precisa, né, procurar um curso de Six Sigma, né, ou de Design for Six Sigma, mas é de fundamental importância que ele procure um curso que já tenha módulos que vai levá-lo ao nível de excelência plena do conhecimento de Six Sigma. Então, aí fica aí uma boa recomendação para quem quer começar, né, e precisa começar pelo nível Yellow Belt, mas que faça a coisa de forma progressiva, né, que não pule etapas. Então, essa é uma grande dica. E uma outra coisa importante para se certificar como Yellow Belt é o conhecimento teórico assimilado em sala de aula precisa ser replicado, precisa ser aplicado na prática na empresa. Isso vai fazer com que ele sedimente conhecimento e vai fazer com que ele melhore a sua habilidade em liderança, para que ele possa, mais no futuro, como um Green Belt ou um Black Belt, liderar times de projetos. Em que setores da empresa podem ou devem atuar os certificados Yellow Belt? A metodologia Six Sigma, ou Design for Six Sigma, para qualquer nível, né? Falando aqui mais especificamente no nível Yellow Belt, ela vai ser aplicada em qualquer evento dentro da empresa que esteja inserido em um processo. Então, todo processo que precisa de uma análise, né, para se tomar a decisão e atingir um determinado resultado, a metodologia Six Sigma ou Design for Six Sigma usado pelo Yellow Belt, ela vai ser sempre bem-vinda. Então, se considerarmos que todo processo requer melhoria, né, ou todo novo processo requer um cuidado no seu planejamento para se chegar no conceito correto do novo modelo, uma certificação Yellow Belt é bem-vinda em qualquer área, de qualquer segmento. Sustentare Podcast.